autorizado. O ingresso no site 3 já pode finalizar o negócio. No solo, 4-2, direito 1-2-9, solo. Ayrton 219. Confirmar novamente o gate para o funcionário 6218? Gate é 05. Positivo, gate 05. O funcionário 6224 decolado ao 44, controle 1935. 1935. Salvador, boa noite, eu passaria do 2224, está estabilizado na final já, visual 10. E boa noite, o 2224 da Passaredo tem pouso autorizado na 10. O vento é 120 graus, 09 nós. Gente, lindo pouso na 10, Passaredo 2224. Azul 4107 final estabilizado. Azul 4107, continue na final, aguarde pista livre. Gente. Passarei 2224 no solo, 53, direita, 219. 219, obrigado, na direita agora. Salvador, um cordial boa noite, 2224, passarei 2224. Boa noite, passarei 2224, táxi autorizado via Alfa Juliette, remota 13 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 13 do pátio principal, 2224, passarei. 4107, no solo, raio 56, direito 129. Isso, 219. Entrada do portão 13 aqui, ainda não tem ninguém aqui. Entrar em contato junto à entrada, só mais. Obrigado. Alta noite, o azul, 407, igual. Do 4107, via Alfa Kilo até o parte 3, quando lá tentou o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, azul 4107. View 9810, clear to start up and push, call ready for taxi. View to start up and push, call ready to taxi. Solo ao 00, direito 21, 9, o céu. 19, 8, 9. Boa noite, boa noite, 68, levando a porta da NASA. Boa noite, 968, prossiga via Alfa e reportante do Juliette. Alfa, chamada 68, 968. Ano 12, na 1-0, venta 1-0 graus, meia dúzia 9, 5972. Eu pouso no zero, baixar travado, regular o sete. Salvador, boa noite, igual 9098. 9098, o senhor segue a 767-200 da Rio. Aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, 9098. Salvador, boa noite, azul 2713, sinal de 8 milhas estabilizado. 2713, aguarde pista livre. Na sua escuta, 713. E o 5972, no solo, ao 02. Ligar à direita, 1219, solo. 219, boa noite. Vou no 098, reporte de ar. Reportará. Boa noite, Rio 5972, táxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3. Quando ela fica atento ao sinalizador? Alfa e Kilo, vai ficar atento ao sinalizador até o pátio 3, no pátio 3. Mandou agora, passou Rio 9810, vai para o táxi. We have 3 people on board, enjoy. 3 hours and 30 minutes alternate will be Galeon. Hello, 9810. Approved the taxi and your holding point runway 10 Miami April and taxiway Angel. For holding point, contact Stiles, booking 118-995-QNH1015. Clear, taxi to Ayrton, India, contact tower 118.95, Rio 9810. Hey, 2713, continue na aproximação, o ajuste 105. Continua a aproximação, aguardando com 05, os 2713. No 098 no solo, ao 05, direita 1219 solo. Direita 219 solo, no 09. Azul 2713, livre pouso na 10. O vento 120 graus 079. 7 livre pouso na 10, azul 2713. Taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2, 098. Transformador está 3178, passando o índio SA. Ok, está 3178, aguarde autorização de pouso, é a segunda. Ajuste no 0-1-5. Vai lá, 3178. No 3 no solo é 08, libera a direita e chama o solo 219. Pela direita, solo 219. Passou 10.7. Boa noite, azul 273, lembrando a 60. Boa noite, 2703, tá autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, a posição informada é 2 Romeu. Ok, Alfa, Kilo, Pátio e a parte 3, a posição é 2 Romeu, o 2713. Power Control, Rio 9810, com Holding Force 1810, ready. Rio 9810, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10. Rio 9810. Zona 78 no solo, ao 09, direita 121 no 9, solo. Direita 09. Rio 9810, after line up, cleared for takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Zona 74, Rio 9810. Está 3178. 78, boa noite. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 06. Eu vi uma modificação, prossiga para 4 Romeu ou qualquer outra posição que esteja sendo orientado pelo balizador. Ah, tá ok, então vamos prosseguir mais à frente ali, mas a princípio não tem ninguém. 3600, está autorizado o pouso na 10, o vento 120 graus, 07 nós. Pouso 3600. Rio 9810, Airbnb 11, monitor departure 119, decimal 35. 119, decimal 35, thank you, so long. Welcome. Decimal 35. Seu antigo autorizado conquista, nível 118. controle 22, tudo bem? 5127, aperta pronto, já mata 3. Pode lá, 22, tudo bem? Na 3600, no solo aos 13, direita, 219, solo. Na direita, solo 219, boa noite, na 3600. Boa noite, 3600, táxi autorizado via Alfa Kilo, até a parte 3, quando lá fica atento ao sinalizador. Táxi Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Ok, sim, só um minutinho em cópia. Prepara a saída da EL. Saída da EL, liga direito. 5972, copia. Copia. 5972, 30 Galeão, nível 400, decola Dona Zero, curva direita, cumpre o perfil de saída da EL, leda após PDEV, upper whisky 50, prossegue após conforme a rota do plano, 5114, transponder, 119, decimal 35, controle. Autorizado para o Galeano, nível 400, decolagem da série 4010 com a primeira curva à direita. Utilizou da AEL, letra BDEV, interceptando a Jets, Airbus 50. Transpose 5114, controle de cautelar 1935 para o 2972. 5972, já passa pronto no CAT 3. Vamos lá. Sol, aos 28, direita 219, Sol. Direita 219, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, tá? 3152. Boa noite, estão 3152, prossiga via Alfa, chamando São Juliette. Alfa, chamando São Juliette, 3152. Salvador, boa noite, Azul 6908, LS-X3Y0612 de milha. O Azul 6908, está autorizado pouso na 10, o vento 120 graus, 079. Autorizado pouso, estou na 0, Azul 6908. Juliette, portão 8, 3152. Juliette, portão 8, 3152, boa noite. Boa noite. Autorizado, parceria de coordenação e fala para o táxi. Obrigado, só para o táxi, 2222. Sala 33, direita 219, sala. Sala 219, 219. 6908, Cisco. Boa noite, Azul 6908, Marcos Via Alfa, chamando seus jets. Via Alfa, chamando seus jets, Azul 6908. Autorizado via Patwind, ponto de espera 1-8-9-5, a torre, o ajuste 1-0, no 5, por favor. Via Patwind, via Patwind, a torre 8-9-5-2-2-2-2.